Tava dormindo e sonhando, ouvi uma voz me chamar. Tava dormindo e sonhando, ouvi uma voz me chamar. Levantei, pega teu berrante, que a boiada vem chegando. Levantei, pega teu berrante, que a boiada vem chegando. Quando eu peguei meu chapéu, meu filho disse, eu também vou. Quando eu peguei meu chapéu, meu filho disse, eu também vou. Vou ajudar meu papai, é comanda dominador. Vou ajudar meu papai, comanda o dominador. Tava dormindo e sonhando, ouvindo uma voz me chamar. Tava dormindo e sonhando, ouvindo uma voz me chamar. Quando eu pego a terra, gente, a boiada vem chegar. Quando eu pego a terra, gente, a boiada vem chegar. Meu povo, o pai do campo já chegou. Tava dormindo e sonhando, ouvi uma voz me chamar. Tava dormindo e sonhando, ouvi uma voz me chamar. Quando eu pego teu berrante, que a boiada vem chegar. Quando eu pego teu berrante, que a boiada vem chegar. Meu chapéu. Tava dormindo e sonhando.